Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um Gotas da Palavra com Aita Costa. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje são umas pequenas anotações que eu fiz há 2 anos atrás e que eu achei aqui em meio à minha Bíblia e eu achei interessante compartilhar com você. Vou compartilhar com você aqui o meu pensamento no momento que eu estava meditando na palavra e eu anotei esse pequeno pensamento. Que mudou muito a minha vida também. E eu acredito que vai mudar a sua vida. Amém? A palavra de hoje se chama Frutos do Arrependimento. Deem fruto que mostre arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. 2 Coríntios 10, 4 e 9 diz assim: As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Em Obadias 1:3, a palavra de Deus diz assim: A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes e diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba, dali eu o derrubarei. Assim diz o Senhor. Em nossa caminhada cristã, devemos produzir frutos que foram gerados a partir de um arrependimento genuíno. Em minha vida, por 5 anos, vivi uma vida cristã de aparências. Era convencida de que era cristã, mas não era convertida. Conversão é mudança de estrutura, atitudes e comportamento. Conversão é mudança de caráter. Deus não trabalha em fundamentos velhos. Esses fundamentos têm que ser derrubados para se construir um fundamento novo. Em 2 Coríntios 10, 4 e 9, nos ensina que as armas com as quais lutamos não são humanas, carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e enganos. Essa arma é poderosa para destruir todo o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu e você crescemos em meio a um engano. O mundo secular, ao longo dos anos, foi construído dentro de nós. Enganos e construções se tornaram fortalezas dentro de nós. Cadeias de pensamentos que se levantam hoje contra o conhecimento de Deus. Lembra do remendo novo em roupa nova? Ou do remendo novo em roupa velha? E que não se pode colocar vinho novo em odre velho porque ele se arrebenta? Assim é na minha vida e na sua. Se não usarmos as armas que Deus nos deu, que são a oração, a palavra, o jejum, para destruir as fortalezas dentro de nós, não poderemos viver a vida plena que Deus tem para nós. Para vivermos uma vida autêntica, pura, como Jesus viveu, não receberemos a revelação de Deus. Se nós não destruirmos essas fortalezas em nós. Eu preciso derrubar essas fortalezas de engano e pensamentos que são contrários ao conhecimento de Deus para ser construído um novo fundamento baseado nas verdades de Deus. Há 6 anos, com um casamento à beira da separação, tive que reconhecer a minha arrogância e me humilhar perante Deus para que o meu lar fosse restaurado. Tive que usar essas armas para destruir em mim os fundamentos que o mundo tinha construído em mim, para que Deus o construísse baseado nos seus fundamentos da verdade. A partir de um arrependimento puro, me permiti que o oleiro amassasse o barro para tirar as pedras da alma e para o barro ficar limpo, para que pudesse passar pela fornalha, para que um novo vaso fosse construído. Tive que reconhecer minha mediocridade e ir em busca da minha cura e restauração pessoal. Há pessoas que dizem, eu sou assim e vou morrer assim. O que eu entendo é que essa pessoa é ignorante e medíocre, como um dia eu fui. Deus, ele rejeita o soberbo, mas ele dá graça àquele que é humilde e vem até ele se humilhando e reconhecendo que errou e que precisa da sua ajuda. Deus não rejeita um coração quebrantado, ao contrário, ele acolhe e restaura a sua vida. Amém? Esse foi o gotas da palavra de hoje. Que Deus tocou meu coração para que eu pudesse compartilhar com você e que você pudesse analisar como é que você tem vivido, como é que está a sua vida. Em que os fundamentos da sua vida estão baseados? Estão baseados naquilo que o mundo te ensinou, naquilo que você aprendeu há tantos anos, com base deste mundo, o mundo que nós falamos é o meio em que vivemos, não é? Ou a sua vida está baseada nos fundamentos da palavra de Deus? A sabedoria de Deus, ela se torna dentro de nós, ela se torna-se cada vez mais forte, mais nítida, quando nós, através do conhecimento que adquirimos de Deus, que é através da leitura da palavra de Deus, da leitura da Bíblia, a leitura de livros, através de uma pregação, de um áudio que ouvimos. E essa sabedoria de Deus, ela se torna evidente dentro de nós quando nós começamos a aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia. Que eu e você possamos a cada dia aplicar os conhecimentos divinos para que alcancemos o coração sábio a cada dia e que a sabedoria divina seja real em nossa vida. Amém? Que o Senhor abençoe teu dia e que você medite nessa palavra para que o Senhor venha gerar uma mudança genuína na sua vida. Amém? Beijo no coração. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz. Amém, meu querido?